Um dia de manhã, quando acordei, o som que escutei me fez lembrar de meu Jesus. Abri minha janela e olhei pra rua. Lá no fim do céu a lua, já perdi a sua luz. Numa galhada entre alguns espinhos, avistei um passarinho que cantava uma canção. A sua linda voz, tão conhecida, me fez refletir na vida, me ensinou uma lição. Oh Deus, é assim mesmo aqui no mundo. Sinto um gozo tão profundo em fazer tua vontade. E mesmo estando em meio aos espinhos, como aquele passarinho, sem ter muita liberdade, eu sei que às vezes posso me ferir, o inimigo pode rir do meu sofrimento atroz, pensando que de mim venceu a guerra. Mas talento não se enterra. Aí eu solto a minha voz, começo a cantar. Ninguém pode parar o que é do Senhor. Já arde no meu peito este lindo louvor. O vento do Senhor carrega minha voz para alegrar os seus. Não paro de louvar. Se não dá pra cantar enquanto estou voando, mesmo sem ter espinhos, estarei pousando. Nunca deixarei de te louvar, Senhor.